Quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você precisa. Franquito Freitas, a voz, a paz. Vem pro show digital do Rubi Saudade, vem. Você jurou pra mim dizendo que me ama. E depois vai embora. Sonhos que nós dois tivemos foi um engano. E depois minha alma chora. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Coração ainda clama por você. Hey, yeah. Não, não, não, não, não, não me abandona. Meu coração ainda sofre por você. Hey, yeah. Não, não, não, não, não, não vai embora. Meu coração. Você jurou pra mim dizendo que me ama. E depois vai embora. Os sonhos que nós dois tivemos foi um engano. E depois minha alma chora. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer?